chega e a vida parece acabar. Muita gente chora, sente, mas o amor não vai parar. Fecho os olhos, vejo luz, um caminho pra atravessar. Sinto paz, ouço vozes me dizendo pra não temer, só caminhar. Além do fim, existe um novo começo, um lugar onde a dor não tem endereço, onde o abraço é eterno e o amor é imenso, sem medo, sem pressa. Além do fim, a vida recomeça. Cada lágrima que cai é saudade querendo falar. Mas quem vai não vai sozinho, leva o carinho de quem fica a lembrar. As flores cegam por aqui, mas floresce em outro lugar, onde o tempo é só um detalhe e a alma aprende a voar. Além do fim, existe um novo começo, um lugar onde a dor não tem endereço, onde o abraço é eterno e o amor é imenso, sem medo, sem pressa. Além do fim, a vida recomeça. Cada lágrima que cai é saudade querendo falar. Mas quem vai não vai sozinho, leva o carinho de quem fica a lembrar. As flores secam por aqui, mas florescem em outro lugar, onde o tempo é só um detalhe e a alma aprende a voar. Além do fim, existe um novo começo, um lugar onde a dor não tem endereço, onde o abraço é eterno e o amor é imenso, sem medo, sem pressa. Além do fim, a vida recomeça. Não é despedida, é só uma troca de estação. Quem amou de verdade segue vivo no coração. Além do fim, existe um novo começo, onde a saudade vira recomeço, onde a fé é o nosso caminho e ninguém caminha sozinho. Além do fim, a vida recomeça. Recomeça.